Salve, salve, salve, tirem as crianças da sala. Pessoal, aqui é o Fábio Camatari. Na minha época, console não era consolo. Será? Aqui é o André Miranda e eu não gosto de Mario. Puts. Polêmico, hein, cara? Eu sou o Leandro Romero e eu aprendi a jogar Junkin'Po no Alex Kidd. Eu sou o William e no meu tempo, cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, BA, start, resolviam todos os seus problemas. Eu sou o André Ribeiro e no meu tempo era no bar ao caminho da escola, um no comando e outro no botão. Não leve pelo segundo sentido. Bom, pessoal, vocês já puderam perceber que a gente tem dois novos integrantes do nosso Zinecast. Esses são dois colaboradores com colunas fixas no blog. No zineacesso.com vocês vão ver lá o Zinecast, a parte de comics, os games e cinema. Justamente a parte de games, quem vai ajudar a pilotar vai ser o William. E na parte de comics, o André Ribeiro, que a gente tem dois Andrés, a gente vai ter que dar uma faca dentro da sala e os dois, pra decidir Opa, quem vai ser o André. Tá com cara de Jogos Mortais esses aí. Uma faca de manteiga pra ficar bem legal. Bom, mas vamos lá, voltando, né? Comics com Z. O André Ribeiro é o nosso artista de plantão, é o cara das tirinhas. Pra quem não viu, o Selvagem Mundo de Pelúcia já estreou. E vocês podem contar que, além de um podcast por semana, nós teremos uma tirinha por semana, no mínimo. Correto, André? Corretíssimo, Fábio. E a próxima já promete, com participações mais que especiais da tirinha. Criar um suspense, hein? Ah, um suspense. Bom, pessoal, vocês já notaram pela apresentação que o tema de hoje é videogame e não é dos novos. A gente vai fazer uma sessão No Meu Tempo, Tudo Era Melhor, evocando toda a nostalgia dos videogames antigos, porque aqui a faixa etária passou dos 30, né? E para quem passou dos 30, a gente pode falar de Atari, Odyssey, Mega Drive, Master System, aquele genérico da CCE, que ele tinha do Atari, o Polyvox, tinha vários. Enfim, vocês já notaram pelas apresentações que o nosso tema é nostalgia de games. E aqui só tem gente de games das antigas. Todo mundo acima da faixa dos 30 aqui, sem querer entregar a idade de ninguém, mas já entregando. Não tem nenhum mais novinho que 30, então todo mundo já jogou Atari, Odyssey ou algo parecido, fora um milhão de genéricos que vocês poderiam comprar na Casas Bahia em 18 prestações sem juros. Ou então em Santo Antônio do Jardim, né? Estive lá, inclusive, esses dias e aquela loja não existe mais. É, vocês esqueceram de uma loja. Se alguém com o cara fosse um pouquinho mais top, ele podia ir no Mapping, em São Paulo, comprar o Atari. No meu tempo, Campinas era o mais longe que eu ia. Essa ganhava da tia que morava em São Paulo, na verdade, né? Bom, pessoal, mas antes de entrar no tema, a gente tem recadinhos. Primeiro, a nossa sessão de carta. Quem diria que logo no primeiro... Logo depois da edição zero, a gente já teria sessão de cartas. Faz o barulho, roda o barulho das cartas aí, vamos lá. Leandro, pega as cartas, pega as cartas. Cuidado com o Praga, cuidado com o Praga. E a primeira carta, na verdade, é um comentário. Então, né? Na verdade, não teve carta. Nós somos mais modernos, né? Nós recebemos comentários no Facebook e no site, né? No Facebook, o Danilo Benzi Diogo, ele disse que com a notícia do New Generation do acesso, ele não conteve a vontade de publicar isso. Isso o que que era? Ele tirou uma foto da edição número 0 e da número 1 que ele tem do Zine Acesso. Coisa que nem nós que fizemos o Zine Acesso temos em mãos. E ele ainda comentou o formato A5, Xerox e tal. E a gente vai passar lá para tomar dele lá. Nós já combinamos, vamos em 5 para roubar essa edição dele. Eu vou armado com Batlec Klingon. Então vai você sozinho. Não precisa de mais ninguém. Gotcha! Bom, a gente também teve vários feedbacks positivos do pessoal. Dentro do blog, gostando da nossa volta. Obrigado a todos os 2006 comentários falando obrigado, vocês são lindos, vocês são demais, continuem assim, melhorem a sua edição de vídeo, de áudio, porque tá uma porcaria, mas tudo bem. Uma hora a gente aprende. Recados também das esposas, né? Por favor, voltem mais pra casa. Já tá gravações. Piscando aqui no Facebook, no Twitter. Meu celular tá tocando aqui, eu acabei de desligar ele. Tem um recado do Leandro de Marche, conhecido por nós quando, alguns anos atrás como Leandrinho. Leandrinho, geração desenho. É verdade. O cara que conhecia X-Men pelos desenhos, nunca pelos quadrinhos. Ah, X-Men desenho. Ele comentou no post da Guerra dos Consoles, PlayStation 4 versus Xbox One versus Wii U, qual que ia vencer. E ele comentou que acredita que o vencedor dessa geração vai ser o PS4, pois a caixa preta já está com tantas regras que parece o Windows. O Wii, acredito que não concorre com eles, pois é outra forma de entretenimento que somente ele sabe fazer com maestria. E só nos resta esperar para desfrutar da nova geração. Um Vamos comentário ver. Bem cuidadoso, né? Não quis provocar ninguém. Sem xingar muito. É, só puxou a sardinha do jeito politicamente correto. Não, mas ele é proprietário de um Xbox, então ele pode falar. Então, pessoal, antes de mais nada, já introduzidos os novos integrantes do nosso podcast, a gente vai introduzir o assunto. E eu queria perguntar para todo mundo quais os consoles e não consolos que já tiveram em suas vidas e que marcaram profundamente. Vamos lá, Leandro, o que você teve aí de bom? Olha, eu fui conhecer videogames através do Odyssey, só que, na verdade, eu não ganhei o Odyssey. Um primo meu ganhou o Odyssey e eu ficava aí, na casa dele ficava babando. Aí eu enchi o saco do meu pai que eu queria o Odyssey, aí no tal ele chegou com uma caixa grande e tal, falou, trouxe o videogame. Abri aquela caixa desesperado e tinha um videogame de madeira com um controle que era um palitinho, assim. Falei, mas pai, esse aqui não é o Odyssey. Mas tá bom, eu liguei na televisão, era o Atari. Eram dias e dias direto de Adventure, Pac-Man, River Raid, né? E legal que meu pai jogava muito comigo. E era difícil bater o homem, viu? E aí, André? Bom, Miranda. O meu também, o primeiro contato com o videogame também foi com o Odyssey, na casa de um amigo. E a gente ia lá, ficava jogando, e ele não deixava eu jogar. Oh, mas algumas vezes voltei chorando pra casa. É coisa de cara criança mesmo, era bem novo. Aí passou algum tempo já, um primo meu ganhou um Atari. E eu falei, quero um videogame também. E tava com uma tal, com meus pais em Campinas. E a gente foi procurar o Atari pra comprar. E eu cheguei na loja e tinha lá o Atari e tinha um tal de Phantom System. E o preço, o Phantom System, um pouquinho mais caro, mas eu não conhecia o videogame. Ah, pai, esse Phantom System é legal, mas é mais caro. Vamos comprar o Atari mesmo, vai. Me arrependo até hoje. Que inocente. É uma criança, é um bebê. É um bebê. E aí, William, o nosso especialista em games? Ah, eu, para variar, o Atari foi a minha iniciação nos games, né? Apesar de eu tinha um vizinho, um moleque lá que tinha o telejogo da antigo pra caramba, era um dos genéricos do Odyssey do americano. Só que eu fui ter mesmo, o meu videogame foi só um Atari. Nisso, antes eu era só emprestando, indo já na casa dos amigos, de primo e tal, pra poder jogar. Até que enfim foi ter um Atari, mas quando eu tive também já era a geração Phantom System e Master System já tava começando. Mas a minha iniciação também foi com o Atari. Pra fechar, e aí o André Ribeiro, nosso artista? Minha iniciação também foi no Atari, né? E pra ter um videogame mesmo foi o Super Nintendo 16-bits, com os clássicos Mario, Donkey Kong e por aí vai. Você já começou evoluído já, meu. Já comecei um pouco adiantado. Mas, ô Fábio, como que vai fechar se você não falou o seu ainda? Então, eu tenho uma história triste. Sobe a música triste, por favor. Isso, sobe a música triste, porque é uma história. Eu comecei. Tanana, eu comecei com Atari também. Com drogas mais light. Né? Como todo mundo começa. E depois teve um intervalo gigantesco na minha vida de videogame. Até quando todo mundo já estava jogando Super NES, aquela, né? Aqueles cartuchos bacana, Mario, aqueles gráficos melhores. Aí que a muito custo meu pai falou, vou dar um presente pra você e pra sua irmã. É, aí ele comprou um genérico do NES, que tinha um joguinho Magic Carpet. Não sei se já jogaram isso. E era um joguinho bugado ainda. Tinha, bem feito pra caralho. Travava num pedaço. E eu fiquei muito tempo naquilo e só, acabou. Eu só fiquei atualizado porque usava um recurso muito bacana, né? Principalmente na cidade do interior, que eram as cabines. Locadoras de cabines de videogame. Exatamente. Era o fliperama liberado, né? Cobrava por hora, a molecada se juntava no bairro. Depois da escola. Exatamente, pagava por hora naquela televisãozinha, aquela cabininha, aquela baia, né? Você ficava ali, uma televisão 14 polegadas, se espremendo, né? Com dois controles, e o pessoal ali era o contato que eu tinha. Em termos de videogame, foi PlayStation 2 aos 30 anos de idade. E alguma coisa em computador, de lá pra cá. Então era só ir na casa do André mesmo. É, minha história também é parecida, né? Depois do meu Atari, aproveitei muito, joguei muitos jogos, ia de bicicleta na casa dos amigos, trocar fita. Isso era clássico mesmo, né? Trocar fita no moleque que você nem conhecia, nunca viu, você juntava umas três fitas suas e ia lá trocar com o cara. Fiz muitas amizades desse jeito. Tem muitos amigos que eu conheço até hoje que eu conheci trocando fita. E tinha aqueles jogos que não tinha nem a parte de fora da fita, tá quebrada, era só o chipzinho. Então, aí depois do Atari, eu ganhei o Master System, esse de Santo Antônio do Jardim. Era o paraíso das compras, né? Eles importavam as coisas do Paraguai e a gente ia lá comprar. E o clássico Alex Kidd, a musiquinha não sai da minha cabeça até hoje. Musiquinha divertidíssima, canta um pedacinho, né? Não, deixa pra... Depois eu... Depois a gente escuta no fundo. Arregou pela edição. Não, deixa pra lá. Eu não sou um cantor. Ainda mais pra... Cantor de 8 bits. Cantor de Alex Kidd ainda. Cantor de MIDI. E me diverti muito com esse Master System. E depois eu comprei um Mega Drive. Aquilo foi uma... Nossa, era um paraíso aquele videogame. Aos fãs de Super NES que me perdoem, mas... O Mega Drive era muito melhor. André, obrigado, viu? Você fez a minha infância mais feliz. Eu também fui conhecer o Master System por um amigo meu, que era amigo de família e tal. A gente sempre dormia na casa dele e passava madrugada jogando Alex Kidd. Morri de inveja dele, que eu queria ter um Master System. Só que a gente fez um pacto. Falou, se você for comprar um videogame, compra um Nintendo. Porque aí eu jogo Nintendo na sua casa e você joga Master System na minha. E aí eu comprei, meu pai me deu o Nintendo Classic mesmo. É aquele cinza e vermelhinho que vinha com a pistola e tal. Vinha com o Mario. Só que eu sempre queria ter o Master System, né? Até que um menino perto de casa, um amiguinho da rua lá, quis fazer um rolo e não pensei duas vezes, troquei pelo Master System. E aí eu fui conhecer os jogos de 16-bits quando abri uma locadora de videogames na rua de casa, na verdade, no primeiro andar do prédio que eu morava, que tinha espaço para comércios ali, e abriu aquelas locadoras que tinham também videogames que você alugava por hora ali. E ali eu passava, o tempo que eu não passava na escola, eu passava ali. Eu já até, às vezes, planejava... me esconder no banheiro na hora que eles fossem fechar pra passar a noite inteira lá jogando, mas nunca deu certo. E de tanto tempo que eu passava lá, o dono da locadora, ó, se alguém lembrasse e morar ali por perto, até comenta no post aí. Eu morava em São Paulo, ali na era um cruzamento da Avenida Sapopemba, a rua chamava Rua Gomes, quase na esquina, a locadora chamava Mind Games. Aí de tanto passar tempo lá, o Pedrinho, dono da locadora, me contratou para trabalhar com videogame. Meu primeiro emprego era trabalhar numa locadora de videogames. Aí que eu entrei lá, eu consegui comprar meu primeiro videogame com meu próprio dinheirinho ainda, né? Com 14 anos. Aí comprei um Mega Drive. Aí jogava Sonic dia e noite. Bom, eu já, ao contrário, eu achei que ia ser maioria aqui, mas tô vendo que tô em minoria, porque eu sempre fui, quando eu tive contato mais com os 8-bits, eu virei nintendista xiita, né? Eu seguia na Nintendo, era aquela coisa de discutir com a molecada na escola qual videogame era melhor e tal, e seguido do Nintendo, um genérico também, dos muitos que tinha no Brasil, tinha um da CCE, cara, Turbo Game, não era, né? Que tinha entrada para os cartuchos japoneses e americanos, de 72 e 60 pinos. Aquela chapinha que escorregava pra cima ou pra baixo, pra tanto. Isso, abrir, né? Normalmente ela quebrava, sabe? Tanto que a molecada. Ficava os dois abertos, né? Juntar poeira era uma beleza. Aliás, quando o jogo parava ou dava uma travada, qual que era a primeira coisa? Assoprar o cartucho, cara. Isso é clássico. Cara que não assoprou cartucho, não teve infância, né? E depois segui pro SNES, aí foi pro Super Nintendo. Eu só fui ter um Mega Drive, já tava na faculdade. E meu irmão também tava estudando fora na mesma época. Ele comentou, falou, tem um cara que eu conheço aqui que tá vendendo um Mega Drive 50 conto. Eu falei, compra logo esse Mega Drive que eu passo o dinheiro pra você na hora. Aí que eu fui ter, experimentar os jogos. Eu jogava, tinha amigo que tinha e tal. Os consoles da Sega e tal, só que aí pra ter um console da Sega foi só nessa época, já tava já mais erado um pouco, já tava na época da faculdade. Bom, conforme eu disse, eu tomei conhecimento mesmo no videogame, na casa de primos, amigos, com Ataris, com porrada de videogame antigo, e pra ter realmente o videogame foi só com o Nintendo. Porque já foi o 16-bits, foi um pouco mais evoluído na parte de gráficos. E que a gente apavorava, meu irmão e eu, no Super Mario e nos Donkey Kong da vida. Eu até queria complementar, eu tenho uma história interessante também. Já é 32-bits, já era o PlayStation, o primeiro, o quadradão, cinzão. Mas também na época da faculdade, com muito custo, eu consegui uma bolsa lá de iniciação científica e ganhava lá. R$240 por mês. Será que? Beleza. É, e aí isso dá pra pagar as contas da República e sei lá, e às vezes tomar uma cerveja lá, né? Só que um dia indo alugar uma fita de Super Nintendo que eu levava na República, o dono de uma locadora lá, um japonês meio maluco, me ofereceu o PlayStation dele lá. Eu parcelo pra você. Acho que ele vendeu acho que por R$300 pra mim. Porque eu fiz as contas, falei, pô, se eu deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, já até dá pra pagar. Comprei o PlayStation do japonês, pai. Passei 3 meses num desespero danado, mas comprei o PlayStation. O cara andou a pé e não comeu por 3 meses. Pedindo dinheiro até pra comprar pão. Não, e a tristeza foi chegar na República e ver que a porcaria do PlayStation aquela, que já era aquelas entradas de cabo de áudio e vídeo, e a TV era antiga, né? Não tinha, pô, né? Imagina a tristeza do sujeito ver um negócio desse. Ainda era aquelas caixinhas, tinha um cabo botãozinho de TV. Imagina, isso. Botãozinho TV e videogame. Isso. Canal 3. É, canal 3, né? Não era no AV, né? Não, AV praticamente não existia, né? Aí você tinha aquelas. Eu tinha uma televisão antiga que você tinha que ficar rodando o botãozinho assim pra configurar o canal, né? Aí passava um pouquinho e você voltava. Eu ficava ali, rodava, chegava no canal, você voltava mais um pouquinho. Aí às vezes parecia que o canal saía de sintonia e você voltava lá pra regular de novo, né? Eu ainda sofri na época do Atari e do Nintendinho ainda, que minha mãe era daquela geração que achava que o videogame estragava a televisão, os caras da loja falavam isso. Tinha que jogar numa TV preto e branco colorado, cara, que a colorida minha mãe não deixava eu pôr. Bom, pessoal, vocês já viram que a gente fez mais ou menos uma linha do tempo aí, né? A gente começou. As nossas histórias basicamente são histórias dos games, cara, dos consoles, né? Isso aí. Só recordando, né? A primeira geração de videogames que a gente costuma citar nos nossos bate-papo era o Magnavox com o Odyssey, que a gente já falou aqui, né? O tal do telejogo aqui no Brasil, né? Isso, 2 bits, olha que beleza. Vixe. A segunda geração, o Atari, que acho que foi a que todo mundo teve a sua iniciação, de uma forma ou outra. A terceira geração veio o NES e o Master System, o André teve, a galera jogou nas cabininhas. E o Super NES e o Mega Drive, que é onde tem a quarta geração aí, onde a gente também jogou bastante. Todo mundo se reencontrou de novo com os games, né? Tinha uns que era muito mais caro, né? Que era o Neo Geo e tal, que encaixa nessa geração aí também. Só que Você jogava só na locadora, né? É, ou na, via na revista só. Aliás, revista de videogame, não sei como que existe ainda, né, com a internet aí. Nesse período aí, eu tive, já que estamos falando de videogame esquisito, eu tive um PC Engine Duo, que eu tinha trocado com Walkman, alguma coisa assim. Só que eu não achava jogo, porque era aqueles cartuchinhos, parecia um cartão de crédito, né? E não achava jogo nem pra ele, nem pro CD, porque era só pessoal que vinha do Japão, tinha que achar algum japonês que trazia de lá. Então eu acabei trocando, passando, fazendo rolo de novo com esse videogame. Como eu trabalhava na locadora, eu fazia muito rolo com essas coisas que aparecia, né? Só joguei o R-Type nele. Agora eu fiquei curioso, o seu Walkman era de fita, CD ou só rádio? Fita e rádio, acho, né? Era um amarelão, é um rádio. Assim. Nossa. Aquele que a Xuxa dava, né? Depois do sorteio de carta. Tá? Olha aqui, Walkman! Parecia um chuveiro, né, era cara? Isso assim, mesmo. Era um quadrado com um chuveiro desenhado no meio. Minha história, depois do Mega Drive, foi só jogando na casa de amigos mesmo. Eu só fui comprar outro videogame, o Xbox 360, alguns anos atrás. É, eu também pulei totalmente os 32, 64 bits, não tive PlayStation, joguei PC nesse período, né? Também joguei um pouco de PC. Eu tive o PlayStation primeiro, fui pra seguinte também, no PS2, não, pulei, logo, não tive o N64, apesar de ser nintendista, eu já tinha visto que a Nintendo já tinha perdido a parada já fazia tempo, né? E fui ter o PS3, agora tô na família PlayStation. Isso é assunto pra um podcast futuro aí. Xbox versus PlayStation. Ah, isso vai dar briga. Bom, e aí falando ainda dos consoles, a gente tinha os made in Brasil, né? A Tectoy lançou o Master System, né? O Phantasy Star. Tinha Mônica no Castelo do Dragão e Chapolin, cara. Eu não vi, eu não joguei. Chapolin isso. Eu também não joguei, mas joguei muito Mônica. Também joguei, jogo difícil. Era impossível você terminar aquele jogo. O da Mônica? O da Mônica. Esses joguinhos aí, na verdade, eram jogos que tinham. O Phantasy Star eles só traduziram, né? Que era... É, na verdade, o Mônica era, acho que, o Wonder Boy. Que eles fizeram uma adaptação pra mudar a temática do jogo. Mas o Phantasy Star, eu lembro que eu passava o dia inteiro, praticamente, em frente à locadora, esperando alguém devolver o jogo pra me alugar. Era difícil. Várias vezes eu fiquei lá esperando, não devolvia, a pessoa ficava com o jogo pra jogar de novo. Eu acabei jogando muito pouco, mas... Era um jogo disputado. Olha, tá vendo Geração Desenho? Pessoal que tá ouvindo e tem aí seus 20 anos de idade, que já nasceram com internet conectada no berço, vocês... Geração Desenho não, né? Geração PlayStation. Geração PlayStation, essa geração que já nasceu conectada com internet. Vocês fazem download. A gente ia na casa das pessoas trocar fita. Esse era o nosso download. Informação era revista. Exatamente. Revista, você ficava sabendo do lançamento do jogo quando via um cartaz numa revista, uma propaganda, e aqui já era coisa velha. Enquanto o pessoal tava jogando lá Super Street Fighter versão 4, a gente tava no 1. Feira de videogame, E3, essas coisas, não existia. Em São Paulo tinha a Feira de Utensílios Domésticos, que era a UD. E lá na UD, às vezes, você tinha algum lançamento de jogos no começo, e depois lançou o Super Nintendo e o Mega Drive na UD também. Mas era junto com os eletrodomésticos ali, né? Não tinha feira de videogame. E os jogos, pessoal? Qual vocês lembram aí que marcaram a infância de vocês aí? O que vocês podem citar? X-Men do Atari. Pô, isso marca a vida de qualquer um, cara. Quando você tem menos de 10 anos e vê aquilo na tela... Eu acho que teve muita criança traumatizada com aquilo, viu? Eu nunca mais fui mesmo. Como eu falei anteriormente, né? Alex Kidd, joguei muito. Sonic e Superstar Soccer. Eu adorava o FIFA 95, fazia campeonato em locadora. E, basicamente eram esses. Pegava muito jogo emprestado com os amigos, ia jogar na casa dos amigos. Era uma época que a gente não tinha live, não tinha PSN. Quando a gente queria jogar junto, queria jogar com os amigos, a gente tinha que juntar os amigos pra jogar. Hoje em dia é tudo mais fácil. Hoje em dia você paga R$15 por mês na live, conecta na PSN e você consegue juntar um monte de gente. Antigamente você tinha que correr atrás. Antigamente a gente conhecia, né, com quem a gente estava jogando, hoje não precisa. É, a mãe da gente adorava, né, aquela molecada na casa dela. Nossa, salgadinho no carpete, bolacha tudo esmagado. Macarrão com Nescau, né, André? Não, não era macarrão com Nescau, era pão com maionese e Nescau. Mas eu já vi o André chegando com um prato de miojo e um copão de Nescau para acompanhar o miojo. Tô lembrando de alguns jogos que quando você pula a fase, você ganhava o código, aí ficava um lá no jogo, dando aquele sangue, na hora que dava lá, conseguia o código, vinha um, anotava tudo no papelzinho ali, pá, pá, pra poder, na próxima fase, já entrar na... Era aqueles códigos... Eram aqueles códigos bem sacanas, né? Em vez de ser letras, números, era carinha, desenho, estrela, símbolo. Estrela, estrela, lua, é verdade. O Alex Kidd. Putz, galera, eu lembrei de um negócio aqui agora que fui buscar no tempo. Não sei se era do NES ou Super NES, que tinha um jogo do Homem-Aranha contra o Sexteto Sinistro. Nessa época, eu já era viciadão. Já era viciadão em quadrinhos. E aí eu lembro que eu tava na casa de um primo meu, o Matheus, e a gente jogando lá, né? Ele tinha emprestado o videogame do vizinho, a gente tava na casa da minha avó jogando. Eu aluguei aqui Homem-Aranha, Sexteto Sinistro, pô, mó da hora. E aí, cada fase liberava. Não tinha como salvar, né? Então você tinha um código, que era esse que o André Ribeiro falou. Isso. E aí quando passou a primeira fase. Acho que era a fase era do escorpião. O código era Gargan. Aí eu falei, pô... Então, meu amigo, Gargan é o nome do escorpião, da identidade secreta do escorpião. Aí eu peguei e falei, ó, o código da fase do Electro é tal, do Duende é tal, do Visor é tal. Ah, o Duende era Osborne, certeza. Acabou o jogo, cara, na primeira fase. Eu sabia todos os códigos. Eu fiz isso jogando, acho, um jogo do Batman. Que o código era simples também, acho que era quatro números, alguma coisa. Eu passei algumas horas testando números, número por número. Que paciência. Falta do que fazer. Hoje em dia os jogos têm tudo autosave, password pra quê, né? A vida A vida não vale mais nada nos jogos atuais. Qualquer um termina. Morre, começa de novo, morre, começa de novo. Ninguém dá valor à vida atualmente, né? É, a vida não vale nada. Desde o primeiro cartãozinho de memória, o pessoal perdeu o medo. É verdade. Bons tempos que você tinha que, pra terminar um jogo, você tinha que deixar o videogame ligado o tempo todo. Varar de fora a fora o jogo, sem desligar o videogame, você ia dormir, deixava ligado, torcendo pra mãe não desligar da tomada. Ou pra não travar, né? Também. Que mais jogos que marcaram aí? Olha, como o André também. Não. Não tenho nada com isso. Desconheço esse tipo de coisa. Começaram os trocadilhos do Carilho. É irresistível, né? Eu joguei muito Alex Kidd, aquele em Miracle World, né? Joguei Sonic demais. Mas eu acho que o jogo que eu passei mais tempo, e ainda hoje é um desafio pra mim, ainda não terminei, é o Kid Camaleão, que a gente falava quando era moleque. Era jogão. Era jogão porque era enorme. Você passava dois dias jogando e não terminava. Ah, mas é divertido. O jogo que eu gostei muito, que também fez parte da minha infância, foi o Streets of Rage. Nossa, esse era da hora. Eu joguei, acho que Streets of Rage no fliperama, cara. A gente jogou esses dias mesmo, faz pouco tempo, né, Leandro? A gente jogou no Wii. É. Quase terminamos, mas faltou um pouquinho. Verdade, é clássico. As músicas eram muito legais, né? Muito divertido. Os três, mas o primeiro foi mais marcante, né? O legal do Streets of Rage era jogar de dois. Era divertido. Saía naquela pancadaria e tal, né? Porque quando a gente é pequeno, a gente é moleque, a gente não pode brigar, né? Porque normalmente, eu pelo menos, eu era um que, se eu fosse brigar com alguém na rua, eu apanhava. quando alguém me ameaçava na escola pegar lá fora, eu saía correndo na frente pra não me alcançar. E aí no Streets of Rage eu descontava. E era legal que se você dava um soco pro seu amigo, aí você tinha que deixar ele revidar pra o sanguinho ficar igual. É verdade isso. Sem contar, né, que pra recuperar energia você pegava frango do lixo, maçã do lixo. Ô Ribeiro. Opa. Você jogava bastante Superstar Soccer naquelas cabininhas, cara? Cara, na cabininha, o que virava entre a molecada era o famoso Street Fighter, né? Isso era bom, hein? Isso era o Street Fighter, porque aí colocava em dia toda aquela disputa que tinha na escola. Aí sentava a molecada, fazia um grupinho e saía aquela pau ali, rapaz. Saía cada pau, vinha o dono da locadora, punha silêncio. E era muito bacana. Só que sempre tinha aquele espertão, né? Que ó, tinha o videogame em casa, já vinha treinadão pra cabine, né? Tava junto com a molecada e dava um pau em todo mundo e ficava lá. E ficava, ninguém tirava ele de lá. Filho da mãe, né, cara? O cara tem o jogo, treina em casa, vai pra locadora pra zoar os outros, cara. Ô, Fábio, ganhei um troféu de jogador de Street Fighter assim. Ô, sacanagem. Achamos, filho da mãe. Canalha, sem vergonha. Troféu era uma coisa física, né? Hoje você ganha troféus na PSN... Achievements na Xbox Live. Badge, ele ganha um badge. Antigamente era um negócio físico, um troféu de verdade. Bom, já que vocês estão entregando seus podres, eu vou contar um meu também com relação a esse negócio de cabine. Tinha uma locadora que hoje em dia é do meu cunhado e irmão da minha esposa, e às vezes ela ficava tomando conta da locadora pra ele, porque ele é músico também e tal, precisava tocar. E naquela época de escola eu já tinha meio que um certo affair, alguma coisinha assim com a minha atual esposa e tal. Ela me contou, eu achava que eu tava dando migué naquela época, né? Ela falou, eu deixava você uns minutos a mais lá, só porque já rolava alguma coisa. Né? Eu jogava, tipo, pagava uma hora e ficava uma hora e meia, né? Jogando Street Fighter. Olha só. Ficava lesando o cunhado. Desculpa, viu, Cristiano? Foi mal. Sumindo os podres aí, hein? Olha só. O que o videogame não leva um homem a fazer? Exato. E jogo? Que jogo que você jogou mais, né? De ter jogo, eu, como eu falei, era nintendista, joguei muito, gostava muito de Castlevania e Mega Man. Era fã pra caramba dessas duas franquias aí, que estão até hoje aí, né? O Mega Man tá meio abandonado, né? A Capcom meio que largou meio mão dele aí. Mas Castlevania ainda tá firme e forte. E esses de luta pra rua aí, eu joguei bastante Final Fight, que tinha o Hagar, lembra que tinha o Hagar, que é aquele puta bigodudão, o prefeito da cidade, que tinha o joguinho da Capcom, né? A Capcom era especialista em joguinho de beat'em up, né, de sair batendo nos outros pra rua, né? Capitão Comando tinha também, não sei se vocês lembram desse aí também. Lembro, Capitão Comando jogava até 3 na máquina, não era? Na máquina eu nunca joguei, joguei no SNES. Aliás, falando em máquina, vocês costumavam frequentar fliperama, como foi a experiência de vocês com fliperama? Cara, eu tenho umas histórias de fliperama, cara. Eu joguei muito Tartarugas Ninja. Putz, joguei bastante também. E Street Fighter e Mortal Kombat. Perto da casa da minha avó tinha um boteco. Putz, mas trash mesmo, né? E aí tinha uma máquina do japonês lá, que a primeira que ele tinha, que eu lembro, era o Tartarugas Ninja. E o meu tio, né, que morava ali perto, ficava na casa dele brincando com os primos, ele era pescador. E como pescador, ele passava parte do dia arrumando as redes, colocando chumbada. Já saquei. A chumbada, que não tava boa, e a gente pedia pra ele despretensiosamente: ô tio, daqui que eu vou fazer alguma coisa. Não, o que você vai fazer? Nada não. Pegava uma ficha de modelo e ficava lá 3, 4 horas durante uma tarde pra fazer 3, 4 fichas parecidas, né? Pra tentar enganar a maldita máquina do fliperama, pra gente poder jogar de graça, cara. E aí, com muito custo, você fazia uma, iniciava o jogo, chegava um marmanjo com o dobro da sua idade e peso e falava assim: deixa eu passar pra você agora, te dava um safanão e jogava na sua vez. Putz, sim, é isso mesmo. Fliperama, eu joguei bastante Tartarugas Ninja, Simpsons, o arcade Simpsons era muito divertido, você jogava em 4 pessoas e cada quando juntava um com cada personagem da família era muito divertido. Você faz... De 4 era mais gostoso. Você fazer os combos. Você diga por você mesmo. Mas os combos, usando os personagens, eram muito divertidos. E outro jogo também que na época pra mim era espetacular. Aquele gráfico que eu imaginava que não tinha como ser melhor. Pit Fighter. Hoje em dia... Hoje em dia a gente vê o jogo e a gente passa vergonha. Mas na época era muito legal. Parece real mesmo. Aí depois veio Street Fighter, que eu joguei pouco. Nessa época dava muito marmanjão nos fliperamas. Eu tinha até medo de entrar. E um pouquinho depois o Mortal Kombat, também um clássico. Não joguei muito, mas era jogaço, era uma boa época dos fliperamas. Aliás, Street Fighter alfabetizou muitas pessoas em japonês, né? É? Tinha o golpe do Ryu, que era o papai tem pulga, né? Tem mais que golpe, mas tinha o Hadouken. Do Guile, como que era mesmo? Ah, era o Halek Fu. Halek Fu. Halek Fu. Satsatsuge. É que o pessoal tá vendo Ataque das Crujas. Nossa, de onde tirava isso, né? Eu tinha um primo que falava assim que era o Sag Sag Suruba. E tinha o Uboi. O Uboi do E-Honda. Ah, é. E o Tiger Uppercut do Sagat, Tiger Robocop. Tiger Robocop! É o mais clássico de todos, né? O William aqui já declarou abertamente que sempre foi nintendista, né? Opa! Tem algum ceguista aqui? Tem, claro. Como eu disse no começo, pra mim o Mega Drive foi o melhor videogame daquela geração. Nossa, jogos fantásticos. Talvez porque eu nunca tive o Super Nintendo, mas pra mim é o Mega Drive. É, o Mega Drive tinha vantagem de ser... Saiu primeiro, custou bastante pro SNES conseguir vencer ele, né? Mas no final ganhou. Eu concordo. Mas eu ainda digo, o Mega Drive era melhor. Pra o Mega Drive era mais bonito, né? Se você pegar gráficos, os gráficos do Mega Drive eram mais bonitinho mesmo, né? Mais colorido, eu acho que a Nintendo fazia uns jogos mais coloridos, assim, que doía até um pouco a vista, né? Ah, mas depois que a Nintendo lançou o Donkey Kong Country, aquele acaba... Donkey Kong não tinha é com o André Ribeiro, esse é você que manja. Opa, Donkey Kong é comigo. A minha maior emoção foi quando eu consegui a revista que ensinava no Donkey Kong 3 a tática para os 103%. 103% do quê, cara? Do jogo? De banana. Poxa vida. Só eu fiz, então. É, eu não sabia disso, não. Tinha que pegar aquelas moedas DK lá, não era? Você passava todos os bônus, as moedinhas indicadas, depois de tudo concluído, 100%. Aí você tinha que trocar de barco e andar em volta de um espaço, de uma pedra, pra surgir uma nova ilha. E aí você tinha mais 3% pra concluir e pegar o Super Mestre que tava no final. Loucura, loucura. Muitos dias de férias dedicados na empreitada. Investimento foi alto, né? Investimento foi alto. Aí vinha um amigo pra ajudar... Porque era muito difícil pra conseguir controlar, fazer o barquinho dar a volta, e o controle não ajudava, às vezes travava. Então vinha um amigo ajudar, deixa eu fazer, agora eu vou virando o barquinho. Quando conseguia, era uma loucura. Uma loucura. Galera, o molecado ia delírio, né? Ah, era bom. Galera, e só pra atualizar a gente. O que vocês têm hoje de console? Bom, eu tenho um Xbox 360 e jogo pouco, mas, nossa, muitos jogos legais. E gosto dessa parte da interatividade que ele tem. Tanto que o pessoal tá criticando muito aí o Xbox One, porque vai estar voltado à TV, a essa interatividade, essa juntar todas as mídias num lugar só. Mas eu acredito que isso vai ser uma coisa legal. É uma tendência que pode funcionar. Pode também ser pode ser uma aposta alta que a Microsoft está fazendo. Pode não dar certo, mas eu acredito que essa é a tendência. E sou fã da... Eu era ceguista e hoje eu sou caixista. É, hoje não tem como ser ceguista mais, né? Não tem. Até o ceguista... Sonic se vendeu, né? Até o Sonic. O ceguista tem que ser nintendista. O ceguista hoje é aquele cara que ajuda o pessoal que não enxerga bem? É aquele cara que torce pro pessoal que não enxerga? Olá, eu de nintendista tornei-me sonista, né? Eu segui a família PlayStation aí depois, apesar de eu ter um Wii, tenho o primeiro Wii. O Wii U não me animei a querer ter, não. E também tô aguardando, tem o PS3 hoje em dia, além desses antigos, tudo que a gente citou, tá tudo guardadinho aqui comigo. De vez em quando eu ressuscito eles ainda. Mas o PlayStation... Continuo também, tô nessa expectativa aí, o pessoal, o PlayStation 4 anunciaram primeiro, a Microsoft já anunciou agora o seu próximo também, que nem o André falou, essa aposta aí que a Microsoft tá fazendo, pode vingar ou não. O Wii, quando saiu também, eu lembro que muita revista especializada aí meteu o pau, falou que esse não era o futuro dos jogos eletrônicos, que o jogador tava cada vez mais hardcore, que não era que esse negócio de jogo pra família não virava e não sei o que. Foi quem mais vendeu. Dos três, quem ganhou essa disputa aí foi o Wii. Tanto que a Nintendo quis seguir, continuar essa linha com o Wii U aí. Só que esse, infelizmente, ainda não tá vendendo muito bem. E acho que agora, né, nessa nova guerra dos consoles aí, o Wii U vai ficar pra trás. Eu acho, né? Opinião. Não, também acho. Eu acho que, apesar de ser fã da Microsoft, ter um Xbox, e certamente vou comprar o Xbox One, mas eu acredito que, em relação a videogame, o PlayStation 4 vai vencer essa guerra, né? Infelizmente, eu tenho que concordar com isso. Só ia complementar o que o André falou, falou assim, a Sony, ela corrigiu um problema do PS3, que as desenvolvedoras de jogos falavam que era difícil criar jogos para ele. E no PS4 parece que não vai ter esse problema. Então talvez isso ajude a Sony nesse aspecto aí. Só falando da Nintendo, que o carro forte da Nintendo ultimamente realmente não é o Wii. O videogame mais vendido no mundo é o 3DS, né? O que dá mais retorno pra Nintendo hoje é o 3DS. Verdade. Aliás, eu acho que ninguém aqui teve muito portátil, né? Eu tive um Game Boy. Você teve? Tive, me arrependo muito de ter feito rolo de novo com ele. Joguei muito Tartarugas Ninja nele, Castlevania. Opa! Castlevania tinha um joguinho legal, mas o Tartarugas Ninja nele era mais. É o que eu joguei mais. Meu portátil ultimamente tem sido o iPad. Eu tive um Tetris daqueles, um que você comprava uma Mariola e ganhava um. Tá ligado? Com 1.001 jogos. Só mudava a dificuldade. Aquele que tem uma copinha no meio, uma curvinha, uma barriguinha. Esse aí. Isso, tive desse aí também. Clássico. Brick Game. E quando ia jogar jogos que só era de um, e você tinha algum amiguinho, seu irmão queria jogar, vocês faziam aquele esquema também, ó, quem morrer passa o jogo. Ou se passa o controle. Ou se passar a fase, passa o controle. Isso. Assim, pra não dar briga, né? Isso era clássico, né? Mega Man fiz muito. Mega Man. Mas a regra era assim, jeito aí. Desde que você passasse o maior tempo, a regra te beneficiava. Então, ó, eu só vou passar pra você quando eu acabar a fase, posso morrer. Aí você ia pra fase seguinte, entregava pra pessoa seguinte. A fase era mais difícil, ela morria logo. Você morreu, agora é minha vez. A regra é clara. Bem, pessoal, para quem ficou com saudade desses jogos todos que a gente falou por aqui, pode conferir no post aí embaixo. Olha aí embaixo da sua tela, vai ter alguns links de sites que hospedam alguns jogos desses free. Você pode entrar, jogar conectado na internet, sem nenhum custo e... Tranquilo, você vai poder curtir a sua infância novamente na faixa. E galera, depois de visitar esses links aí dos jogos antigos, lista de dever de casa para vocês. Curtir a página do Zine Acesso, compartilhar os conteúdos do Zine Acesso, fique conectado que todo dia Durante a semana tem um conteúdo novo, seja os quadrinhos, seja o podcast, notícias, lançamentos, enfim, tudo mais. Fique ligado que nós não vamos parar só por aí, vão rolar novas promoções durante a semana. Enquanto o tema da semana for um do podcast, fique ligado que você vai poder curtir outras promoções e outras atividades interativas. Inclusive, está aberto o espaço de comentários. Se você está ouvindo, teve paciência e quer sugerir um novo tema, fique à vontade. Escreva-nos. Mande a sua cartinha. Pessoal, e para celebrar a volta dos Em Excesso e com o nosso tema de hoje, que é, são games, né? Tudo bem que a gente não vai falar, o assunto são games antigos, mas o Em Excesso volta com uma promoção relâmpago para todos os seus ouvintes, leitores, seguidores, etc e tal. Exatamente, a gente vai ter aí até o dia 4 de junho, quem entrar na página do Em Excesso, curtir a página do Em Excesso, tem lá um linkzinho para nossa promoção. Entra lá no link da promoção, clica lá em Quero Participar e você vai estar concorrendo a dois jogos, o Alan Wake Collector Edition e o Alan Wake American Nightmare. Joguinhos legais, muito bons, para PC. Então, o vencedor aí vai receber esses dois jogos e é isso. Cara, é só clicar no link da promoção. Quero participar. Óbvio, curta a página do Em Excesso e você já vai estar concorrendo, meu amigo. Tá perdendo tempo. Tá esperando o quê? Tá fácil essa, hein? Facílimo. Ah, certo. Deixa eu esperar um pouquinho. Peraí, deixa eu introduzir. Abre aí que eu vou introduzir. Abre que eu vou introduzir. Vai abrindo aí que eu vou introduzir. Largue mão disso. Aí, vai um easter egg pro final da edição. Que o André tomou duas cervejas e já acha que tá... Não vai não. Aliás, sobrou cerveja aí, a minha tá acabando aqui. Então, ô Fábio, dá mais uma cerveja pra ele que aí você consegue. Não sou tão fácil assim não. Arruma mais dinheiro. Eu preciso de sobras nesse Zinecast aqui. Precisa de mais cerveja.